Stai ascoltando Posologia volume 3, mezz'ora di roba buona selezionata da quel cabron de Pupati, gozala ed osala. Cauã vive cantando durante o tempo do verão, no silêncio das tardes agoirando, chamando a seca pro sertão, chamando a seca. Chuva volta cedo toda noite no sertão. Canta o João, corta a pau, a coruja, mãe da lua, o peipique, o bacurau. Na alegria do inverno, canta sapo, gia e rã. Mas na tristeza da seca só se ouve a cauã, só se ouve a cauã. Yolcusu var hiç dönmeyen, hiç dönmeyen. da çile bitmez. Garip yollar akar gider, yolcu gelir geçer gider. Kimi yoldan geçim bulur, kimine de mezar olur, mezar olur. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, csak menj tovább, a tiéd az. See the glazed eyes, touch the dead skin, feel the cold lips, and know the warmth of the hip death goddess. Touch my hand and you. Sevgiyle ne hoş her şeyi sevmek. Mezzo.